Todo dia amanheço com você, pra fazer seu dia mais feliz e a companhia certa nos momentos difíceis ou prazer. Rádio Solaris 1110. Nosso trabalho é tornar melhor o seu. Nossa alegria é fazer você feliz. Em todo lugar queremos informar, transformar em notícia o que você nos diz. Solaris, a rádio da comunidade, preservando a história, construindo o progresso. Há 15 anos você é Solaris, a rádio da comunidade, preservando a história, construindo o progresso. Há 15 anos você é nosso sucesso, Rádio Solaris. A Rádio Solaris Limitada, emissora AM, opera em 1110 kHz, com 1 kW de potência, inaugurada na noite de 26 de maio de 1988. A Rádio Solaris tem como missão informar e formar opinião, bem como difundir a cultura e entretenimento, contribuindo para o progresso da comunidade e região. Nos orgulhamos em fazer parte do dia a dia da nossa gente, levando a todos os lares, diariamente, os acontecimentos que marcaram a história do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, levando mensagens precisas, atualizadas e instantâneas. A primeira música veiculada foi América, América. nosso empenho e dedicação. É para que você continue sempre sintonizado conosco e os nossos patrocinadores possam ter a certeza de que anunciar na Rádio Solares é um ótimo investimento. É entrar em contato direto com Antônio Prado e região, numa economia saudável que dá lucros e satisfação. Anuncie na Rádio Solares e faça boas vendas.